BNCast no ar. BNCast no ar. Uma série de programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. Olá, gente querida do meu Brasil. Bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Nayara Leite. E eu sou Gabi Porfírio. E estaremos aqui com vocês no BNCast, uma série de 8 programas, no qual entrevistamos mulheres negras referência nos movimentos feministas e negros no que tange a comunicação. Pois é, Gabi. Escutaremos trajetórias de mulheres que movem estruturas com suas falas, escritas e escrevivências, pavimentando caminhos e mostrando que nossos passos vêm de longe. Essa série foi produzida pelas blogueiras negras em parceria com os coletivos Rádio Comunitária Aconchego e Cabelaço de Pernambuco. Para escutar este e os outros programas, você pode acessar blogueirasnegras.org. Para nós, foi um prazer imenso, gente, a produção desta série. E esperamos que vocês também desfrutem. Um bom programa. Na negação do que eu sou, reconstruir. Negra e ação, hoje eu sou, me construir. Na negação do que eu sou, reconstruir. Negra e ação, hoje eu sou, olhei pro jornal, olhei pra revista. Então, eu passo a minha adolescência, né, lendo isso e formando, dizendo assim, é tudo que eu quero. Sabe? Eu quero ser assim, e essas pessoas que escrevem essa notícia. E aí que eu começo a me interessar e dizer para minha família que eu quero ser jornalista. Na época, isso foi um assombro. Eu ainda estava na adolescência dizendo, eu quero fazer igual que o pessoal faz. Eu quero escrever para o jornal. Estamos ouvindo Vera Deise Barcelos, nossa primeira entrevistada. Uma mulher negra, feminista, com 49 anos de dedicação ao jornalismo e uma trajetória marcada pela luta antirracista e antimachista. Vera, minha querida, é uma honra conversar com você. Seja muito bem-vinda. A nossa família do BN está muito feliz e honrada com essa entrevista. Conta pra gente, quem é Vera Deise Barcelos? Minha história, ela começa em 7 de outubro de 1942. Eu sou do signo de Libra, nasci em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, um dos estados que tem a sua história marcada por ser muito racista. Nós somos também 20% da população gaúcha. Minha mãe, já falecida, leva o nome de Eva Barcelos, uma mulher que foi cozinheira, lavadeira, passadeira, dona de um dos melhores doces e salgados no seu fazer da culinária. Sou a segunda de 5 irmãos, são 3 mulheres, né, e 2 homens, os 2 homens já falecidos, Carlos Alberto e Tadeu. Carlos Alberto era o meu irmão mais velho, um ícone da cultura popular do Rio Grande do Sul. Ele era músico, carnavalesco, e foi uma expressão do jornalismo também gaúcho cultural e uma liderança do movimento negro enquanto carnavalesco e músico. Eu sou casada com Ricardo Antônio Pereira Costa, mãe do Juliano, um professor de educação física e também músico. integrante e fundador do grupo Pura Astral, um grupo de samba que já tem 10 anos e que é levado por ele com apoio nosso enquanto jornalista, mãe e jornalista. Eu faço a produção deste grupo de samba. Esse grupo, ele trabalha com a cultura popular, com apresentações públicas. E esse projeto foi tem esse propósito de levar cultura aonde o povo preto não tem acesso, principalmente nos teatros. E a outra grande novidade da minha vida, que agora estamos já com 2 anos, de muita fofurice, que se chama Lívia, a minha primeira neta. Então, esse é o resumo inicial de quem sou eu, quem é essa mulher que também tem o diploma de jornalista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu, no próximo ano, nós faremos 50 anos de diplomata. Então, eu estou no mercado há 49 anos. Eu me formo em 1971, no mês de julho, e dezembro de 1971, eu inicio a minha vida profissional. Minha mãe, como doméstica, ela vai trabalhar por longos anos na casa de Floriano Oliveira Faria e Ceci Cancelo Faria. Meu pai de criação, ele era militar, comandante da Escola de Cadetes do Rio Grande do Sul. Floriano de Oliveira Faria, ele era amigo daqueles que, em 1964, deram o golpe no nosso país. Agora veja bem onde eu estava. Mas quando minha mãe passa a trabalhar nessa casa, eu estou nascendo. E depois, quando há uma mudança dessa família para uma outra casa, minha mãe vai junto também como empregada doméstica. E eu também estou no pacote da mudança. Então, eu já estou com 4 anos de idade. E eu passo a vivenciar essa família em função do trabalho da minha mãe. Quando minha mãe decide e está cansada de ser empregada doméstica e tenta alçar um outro voo como cozinheira e vai para os principais restaurantes da cidade, do centro de Porto Alegre, eu fico nessa casa. E para a época, isso era comum. Porque as meninas ficavam nas casas da família branca, das famílias brancas, para ser futuras empregadas domésticas. Essa era a realidade da época. Essa minha família, que eu sou adotada, entre aspas, porque nunca houve uma adoção formal, eu passo a viver nessa casa. Na primeira infância, eu inicio falando que eu estou com 4 anos nessa nova casa, nessa rua muito linda que era, uma rua de classe média alta, toda arborizada, com grandes casarões. E ali eu vou vivenciando a minha infância. Há poucos dias, ainda dentro desse mês de novembro, alguém perguntou como tinha sido essa minha infância. Se eu apanhei, se eu era maltratada, nada disso. Eu era uma criança que tive assim, muito carinho dessas duas pessoas adultas, donos da casa, né? E da qual hoje eu chamo meus pais de criação. E fui crescendo. A menina de 4 anos chega aos 8 anos, sem ter sido, apesar de ter sido bem tratada, ter vestidos muito bonitinhos, comer as melhores comidas que na casa da minha mãe não tinha. carne de primeira, era uma fartura, porque a família era composta de 5 jovens, homens, né? E mais a minha madrinha, que havia criado todas essas crianças. E aí eu chego aos 8 anos sem ainda ter entrado na escola. Era porque não havia necessidade, acho que no saber dos meus pais de criação. Eles viam que eu não precisava estudar, então eu chego aos 8 anos sem ter entrado no colégio. Mas eles serão alertados por aquele que vai ser o mentor da minha transformação. Pelo tom de voz, você já deve estar percebendo que eu estou emocionada. Porque sempre que eu falo desse período, eu me emociono. Porque ele será a alavanca para que eu seja o que eu sou hoje. E isso tem muito a ver com um dos filhos mais moços dele, da família, chamado Adir Cancelo Faria, que na época, quando eu estou com 8 anos, ele já está na universidade, ele é médico, né? Hoje ele está com 84 anos, ele é médico, ele é pediatra, e estava fazendo, cursando pré-vestibular, estava se preparando para entrar na faculdade de medicina. E foi ele que alerta os pais de que eu estava com 8 anos, estava com 8 anos e ainda não sabia ler. Portanto, não dava mais para ser mantida essa situação. E ele começa a forçar os pais para que me coloque num grupo escolar. E aí começa. A partir dessa entrada no grupo escolar, eu faço todo o primário, naquela época era primário, ginásio, clássico, científico, e eu descubro as letras, descubro os números, e a partir daí eu não paro mais. Porque quando eu termino o primário, para os meus pais de criação, eles já eram bem idosos, né? Eles diziam o seguinte: ela já sabe ler e já sabe contar. Portanto, não precisa mais nada. E será este meu irmão de criação que vai dizer para os pais, sim, ela precisa continuar. Ela precisa continuar estudando. Paralelo ao estudo, e aí vem a realidade das crianças, adolescentes e jovens negras criadas por famílias brancas. Ao mesmo tempo, no momento que eu saio da primeira infância, eu começo a participar das lidas da casa. Eu ajudo a minha madrinha na cozinha. Ao mesmo tempo que eu vou aumentando a minha idade, eu passo a fazer tarefas mais pesadas, né? Como varrer frente, lavar vidro, limpar a casa, auxiliar na cozinha, enfim. Mas isso tudo eu fazia também estudando, juntamente cuidando do estudo. Eu passo primário e vou para o ginásio, né? Então eu já estou adolescente e a partir da adolescência eu começo, a partir do momento, na verdade, quando eu começo a ler, saber ler, e estou entrando no ginásio, eu começo a devorar os livros que essa casa grande tem na biblioteca. E os livros, como vocês todos sabem, como todos os ouvintes sabem, eles são fontes de saber. E foi nisso que eu me apeguei. Fui lendo, eu descia de madrugada, depois que todo mundo dormia, para ler os livros que diziam que adolescente não poderia ler, que eram livros para adultos, mas eu descia pé na madrugada e ficava lendo. Por vezes, às vezes, até me pegavam, né? Porque eu não via passar o tempo. Então, a partir daí, eu digo assim para vocês que me ouvem, que nos ouvem, então, assim, falando numa forma mais coletiva, que o ensino, a educação, ela é libertadora. Ela é por demais libertadora. E No ginásio, eu faço clássico. Em 1969, janeiro de 1969, eu estou acessando o vestibular para jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos no auge da ditadura militar e a preta, que agora se emociona, ela está galgando, está pronta, quase pronta para voar. Na época, o curso de jornalista era de 3 anos, portanto, eu faço 69, 70, 71, julho de 71, eu estou me formando, eu estou me diplomando na universidade. Continuava lavando o chão, limpando janelas, varrendo, passando a cera, ajudando minha madrinha Maria da cozinha e despertando para o mundo, colhendo saberes. Em julho de 1971, ele é marcante, o meu diploma, fazendo uma analogia, é a minha carta de aforria. A partir de julho de 1971, ninguém mais me segurou. A partir de dezembro de 1971, quando eu consegui o meu primeiro emprego, eu fugi. Eu fugi das mãos daquele momento assim, que hoje, distanciada do tempo, de tanto agora falar o que foi esse primeiro momento da minha vida, eu digo assim, eu estou liberta. O diploma foi o meu passaporte, reafirmo aqui com todo o sentimento de alegria do que eu sou hoje. Mas gratidão muito grande para este meu irmão de criação, este branco com grande sabedoria, que disse para os pais que eu tinha um caminho, e o caminho era o estudo. E aqui estou eu falando para vocês, falando um pouco da minha vida, o início dessa vida, que já tem 49 anos nesse ano. Eu acho que com 72 anos é uma síntese muito rápida, né? Porque muita coisa aconteceu, muita história rolou, mas eu estou assim, muito feliz de estar aqui compartilhando com todos e com todas essa minha origem. A menina, filha de uma cozinheira, passadeira, doceira, pobre, pobre de maré de si, é hoje uma jornalista que está aí, fazendo, contando histórias reais. Era isso, assim, o resumo de uma vida. É, me sinto muito gratificada por estar aqui compartilhando isso, compartilhando que quando te dão a mão, você pega e vai adiante. Nós estamos também muito felizes pela oportunidade de compartilhar essa tua história, Vera. Você fala que a educação te possibilitou liberdade. É essa que sempre foi a nossa bandeira de luta. E aí você entrou na universidade, se formou em jornalismo. Fala um pouco pra gente sobre essa escolha de profissão na área de comunicação. Como é que foi esse caminho no curso de jornalismo? Os caminhos das meninas que eram cuidadas ou adotadas pelas famílias brancas, daquelas que fugiam das lides domésticas, era seguir o magistério. Tanto que na minha rua, na rua que ainda eu moro, que é a mesma rua onde eu estava quando criança, que é a Rua Santa Terezinha, no bairro de classe média alta, as meninas negras que eram criadas por essas famílias, aquelas que fugiam também da regra de ser doméstica, elas eram professoras. Então, na cabeça dos meus pais de criação, Floriano e Ceci, eu tinha que me igualar, ou era muito comparar a uma jovem mulher negra, era professora, e dizia assim, você tem que ser que nem a Terezinha, ela é normalista, ela já fez o normal, é professora. É essa profissão, nada, não queremos saber de mulher dentro da profissão de jornalista, dentro das redações dos jornais, eles nem falavam redações. É, não queremos saber, gente, tudo dentro de uma profissão que é só de homens. Tinha mulheres na época, porque eu acompanhava, via. Mas as mulheres estavam muito na parte mais social, colunista social. Tinha uma jornalista chamada Gilda. Ela era, assim, também revolucionária. E eu usava umas roupas muito, assim, para cima. E a Gilda era, me inspirava muito, embora eu soubesse que eu nunca chegaria a Gilda, porque a Gilda fazia cobertura da sociedade Porto Alegre. Ela era colunista social. Enfim, eu fujo do controle deles quando eu opto por ser jornalista. Brigas normais de uma adolescente, de uma jovem já saindo da adolescência, né, claro, que resolve empreitar seus pais de criação, dizendo o seguinte: eu quero ser jornalista. E eu serei. E aí, nesse momento, é que mais uma vez vocês vão ver eu falar seguido no nome de Adir Faria, o meu irmão que é médico. Mais uma vez ele se posiciona no meu lado. E mais uma vez ele será mentor de me auxiliar nos estudos, me fortalecer junto aos seus pais. Enfim, eu passo em terceiro lugar. Então, para mim, foi assim, muito marcante esse acesso. E o curso, né, de jornalismo, eu vou ser a única aluna negra da turma, como mulher, porque tinha meninos negros, mas não era, eram mais dois negros na minha turma. Naquela época não tinha aquelas histórias de te autodeclarar negro, ou você era assim da cor que eu sou, bem preta, né? Mas os outros companheiros eu identificava, e eles também se autodeclararam depois negros. Então, era eu a única negra e mais dois companheiros negros na sala de aula. E o curso de jornalismo, ele, para mim, correspondeu às minhas expectativas, porque eu estou passando também pela primeira reforma que tem nosso curso, né? E esse curso de jornalismo, ele tem muito do Rio Grande do Sul também, eu quero contribuir com isso, porque foram jornalistas, não tinham o curso superior, muitos deles trabalhavam direto, porque sabiam escrever bem, sabiam português, eram contratados, mas eles mesmos sentiram na época a necessidade de lançar uma ideia, um projeto, que foi o curso de jornalismo no Rio Grande do Sul. Então, os que me antecederam com todos os seus saberes, né, foram a mola motor para que essa nossa profissão fosse valorizada e tivesse uma formação universitária. Eu também tenho, dentro assim, da universidade, uma participação bem legal, porque eu era curiosa, sempre tive um bom relacionamento com todos os meus colegas, companheiros de sala de aula, mas era a solidão também de ser preta. E isso foi muito apresentado, porque eu já estava começando. A universidade vai me trazer um outro componente, que é o componente da discussão racial. E aí, em 1971, quando eu também estou me diplomando, eu estou entrando no grupo Palmares, em que a questão racial é ponto de pauta, né, das discussões, um movimento, um grupo idealizado pelo professor e poeta Oliveira Ferreira Silveira, não é? Gaúcho do interior do estado, e ali eu começo o meu despertar para o conhecimento. Todos nós, não era só eu, todos nós estávamos buscando entender por que tamanha discriminação racial e o lugar de negros e negras ocupado na sociedade. Então, é ali no Grupo Palmares, que no ano que vem fará 50 anos de sua fundação, com vários outros jovens, em muitas reuniões dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também em outros espaços. Então, assim, eu estou terminando o meu curso, finalizando, concluindo, não é? E, ao mesmo tempo, entrando na militância, né? Que, trazido por uma discussão, não discussão, a palavra não está correta, por o Oliveira, que já vinha pesquisando bastante sobre isso, que resolveu compartilhar seu saber com os demais universitários, porque esse grupo, ele, no seu início, na sua origem, ele concentra vários universitários de vários cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você está ouvindo o BNCast, informação para fazer a cabeça. Estamos apresentando uma série de 8 programas sobre o legado de comunicação das mulheres negras. Para ouvir os demais episódios, acesse blogueirasnegras.org. Continue ouvindo o BNCast. Estamos conversando com Vera Deise Barcelos, uma jornalista preta, igual a nós, que tem na sua caminhada profissional atrelada a uma trajetória de luta antirracista. Vera Deise foi integrante do Grupo Palmares na década de 1970, que foi responsável, minha gente, por propor e instituir o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, uma data tão importante para todo o nosso povo preto. Pode nos falar um pouco dessa sua participação no grupo e o que ele fazia naquela época, a construção, o contexto, Vera? Mas falando de Palmares, eu tenho uma participação de busca de saberes e realmente eu não fico longo tempo no Palmares, eu fico assim praticamente o ano todo de 71 e depois eu me retiro. E aqui eu posso até falar de que assim, era um ambiente de muita discussão e de busca de conhecimento. O Palmares, depois da minha saída, ele segue, apresenta trabalhos belíssimos, ele converge a sociedade negra gaúcha também, né? Ele faz uma junção. Palmares busca entender todo o processo de racismo que existe na sociedade brasileira ali naquele momento e aí hoje, né, ainda persistindo, né, toda esse emaranhado, né, e o lugar onde está posta a população negra. O que faz eu ficar tão pouco no Palmares? Eu abro o coração para dizer isso, mas destacando toda a relevância, distanciada pelo tempo, não é? Mas eu estou muito jovem, eu estou ansiosa e quero aqueles momentos de sábado à tarde, de intermináveis reuniões, que para mim, naquele momento, parecia que não avançava, eu não permaneço muito tempo. Aí eu peço afastamento, eu me retiro. Ou seja, eu passo todo ano de 71, início de 72, eu já estou partindo para outras histórias, né? Porque me cansava. Mas hoje, distanciada do tempo e observando os trabalhos que foram feitos, a construção de Palmares, né? Do grupo de Palmares, né? Que participou, as pessoas que lá ficaram discutindo, né? Em pleno, num tempo difícil de ditadura e tudo, eu reconheço a relevância toda. Nesse processo em que eu ainda estou, ali sim é plantada a semente de contrapor o 13 de maio. Essa discussão eu participo e ela vai se tornando interminável. E aí, nesse trânsito, é que nasce a celebração da data de 20 de novembro, a morte, né, apontada como a morte de Zumbi de Palmares, e também ligando a morte dele com o quilombo de Palmares, que era libertário, que era socialista, porque agregava todos, brancos e negros, índios. Não é? Essa é a visão do quilombo de Palmares sobre a liderança de Zumbi. Então, a gente compra isso para desfazer o contraponto ao 13 de maio, que nós dizíamos na época que era 13 de maio, não, e 14 de maio era ponto de devastação da população negra, considerando todos os aspectos do processo de escravidão. Nessa minha saída, eu me envolvo, né, como todos os jovens, né, eu me envolvo em N segmentos, em N outros grupos, até chegar em torno de 76, início de 77, quando nós, jovens jornalistas, né, eu me encontro com amigas, amigos e amigas jornalistas que nós formamos e criamos a Revista Tição. A Revista Tição, ela teve dois exemplares, né, um lançado em 78 e outro lançado em 79. Casualmente, ontem, eu estava falando sobre essa revista, sobre esses exemplares, né? O que, que foi isso? Não é? Tição foi um grupo não formado apenas por jornalistas, mas também lá estavam historiadores, tinha gente do Grupo Palmares participando, Oliveira Silveira foi um dos grandes norteadores, né, também para a revista, embora ali era um caráter bem jornalístico, a função, ela nasce com esse espírito de ser um veículo de comunicação e passa, eu fugi de Palmares, mas eu encontro também dentro da Tição o mesmo método, né? A mesma metodologia. Distanciada pelo tempo, eu consigo entender que processo é esse, né? Fazia parte dessas pessoas que estavam dedicadas até a grande sacada do que era racismo, o que era preconceito, discriminação racial. Havia no mundo uma efervescência nova dos poetas, escritores africanos de Angola, Moçambique, que a gente estava buscando, bebendo dos saberes deles. Estourava na América do Norte os movimentos também de fortalecimento da população negra, para que is beautiful, pronúncia horrorosa para inglês, mas, e era disso. Então, aquela concepção jornalística aprendida na universidade, no curso de jornalismo, na prática da Revista Tição, nos seus dois exemplares, ela vai ter depois, ela se transforma no jornal, e aí a Veradese também não está mais, né? Eu participo ativamente desses dois primeiros exemplares. Era hoje, distanciada pelo tempo, eu vejo isso é natural, era natural, porque era a busca do conhecimento, a busca dos saberes, a descoberta da nossa história, que não tinha muito, que não era contada e não era exposta, a história dos negros e negras gaúchos e gaúchas. Então, a distância e a maturidade também, né? Porque você consegue ver o que, que era aquele momento. Então, a gente faz dois números, os números foi realmente duas edições marcantes, e ainda ela é marcante até hoje. Eu participo desses dois números como jornalista responsável. Vejam bem, eu estou bem jovem nessa época. Assinar como já se responsabilizar por um produto dessa natureza significava você apresentar os textos para os censores. E os censores ficavam no DOPS, que era um departamento de censura e de perseguição daqueles que contrariavam o regime. Ou seja, nós estamos em plena ditadura, né? Começa, já ela estava começando, usando uma palavra da época, que os militares, né, os governantes desse país diziam que estava começando uma distensão, mas é o período mais duro que tem da direita. Depois do AI-5, né, que é a década de 70, carregando já, assim, caminhando para o seu final. Então, 76, 77, 78, é o auge, não é? E lembrando um pouco de 69, que é quando nós estamos entrando e finalizando depois de 71, quando eu estou entrando na universidade, eu estou misturando um pouco, mas eu acho que é interessante a gente fazer essa narrativa de que momento nós estamos vivendo, de que momento os negros universitários, jovens negros universitários, estão vivenciando. Então, quando nós estamos dentro da URGS, no campus central, nós estamos perdendo companheiros e companheiras para a ditadura militar. E aí, isso se estende até a famosa, né, distensão. Mas nesse período da edição dos seus dois números iniciais, nós estamos, como jornalista responsável, levando os textos para ser apresentados aos censores, todos eles perseguidores, né? Todos eles assustadores. O ambiente da DOPS era aterrorizador para uma jovem. Às vezes, eu não me dei conta, né? Na época, o que, que isso representaria? Eu só fui dizer o seguinte: ninguém queria ser o jornalista responsável ou a jornalista responsável. E aí a Vera Deise levantou a mão e disse: bom, se ninguém quer, vou eu. Era muita ousadia. Hoje, distanciada do tempo, que essa palavra vocês vão ouvir ainda um tempo, quando a gente ainda está falando de passado, foi muita ousadia e muita coragem também. Porque cada levada de textos significava você ficar lá dentro, ficar presa e desaparecer. Não é? Então, assim, foi um projeto interessantíssimo que rolou o mundo. Tem tensão na Europa, tem tensão na América Latina, tem tensão na América do Norte. Ainda sobre a revista Tição, Vera Deise nos conta que ela vai ser um projeto que vai esmorecendo, principalmente por falta de recursos financeiros. Mas é bom que a gente relembre a forma como essa revista foi colocada. Ela foi vendida de bom em bom. Algo impossível hoje de se fazer. Ou talvez até possa voltar esse sistema. Era colocado nas bancas e os componentes, que não eram muitos, mas também não eram poucos, se comprometiam de vender X exemplares. Então, por isso, assim, ela tem uma característica da venda mão a mão. Depois, a gente tem que falar um pouco da constituição deste grupo, né? A origem dela, eu, eu vou reforçar o nome de três pessoas da qual eu faço parte, porque eram meus amigos particulares e sonhadores como eu, que nós queríamos ser os grandes empresários negros da comunicação. E Jorge Freitas, companheiro de luta também do nosso movimento negro e também da Tição e tantas outras histórias que nós temos juntos, eles chegaram numa frase nesse encontro inicial, encontro que a Tição é gestada, né, essa revista, o Tição, o nome só virá depois, não é? Que Tição aqui no Rio Grande do Sul é um pedaço de madeira que está queimando, que parece que ele está apagando, e quando você assopra, o fogo vem com força. Então, por isso o nome de São. Mas dizíamos nós que nós sonhávamos em ser grandes empresários negros da comunicação, bater nos jornais, principais veículos que tinham aqui do Rio Grande do Sul. Ela repercutiu. Penso que... Tanto que eu falei, eu até fortaleço assim, já, que essa revista ela circulou pelo mundo. Né? Nós tínhamos do tempo da carta ainda, nem tinha e-mail, não tinha nada, era carta. E as cartas foram guardadas, estão guardadas com muito carinho. Cartas que vieram da Europa, dos Estados Unidos, de países da nossa América do Sul e também da América Central. Incrível, né? As cartas chegando assim, de lugares. Essa revista foi longe. Só não faltou dinheiro. Faltou patrocínio. Não é? E é disso que a gente fala. Vera, você foi a primeira mulher negra jornalista a fazer coberturas esportivas e de carnaval no Rio Grande do Sul. Você poderia nos contar um pouco dessas experiências? Se você ouvinte observar nessa minha narrativa, você verá sempre que a Vera Deise jornalista, ela é solidária, né? Nos espaços por onde eu estou perseguindo. Fora, claro, aqueles momentos em que a negritude está reunida. Mas no espaço profissional, eu sempre estou sozinha. Eu sempre sou a única negra da redação. Foi assim no meu primeiro emprego e, posteriormente, nos outros empregos que eu tive. E aí nós vamos falar daquele emprego em que a pergunta se refere, né, que eu sou uma das pioneiras na cobertura de esporte, sendo uma das primeiras mulheres. Mas eu serei sendo também a primeira negra a fazer isso e a primeira negra a fazer cobertura dos esportes, na época, chamado amadores, e que hoje são conhecidos como esportes olímpicos. Ou seja, cobertura do futebol salão, cobertura do vôlei, da vela, do basquete. E eu vou ser uma das mulheres que vai fazer por mais tempo cobertura do futebol de salão. Vai ser a minha especialidade num universo totalmente masculino, ao contrário do que hoje, que as mulheres também estão jogando futebol e também estão jogando futebol de salão. Hoje, futsal, como diz, se falando da modalidade corretamente. E esse pioneirismo, né, ele traz com ele duas questões que eu agora, com mais conhecimento, mais vivência, mas que na época eu já percebia tanto que eu me colocava. É que eram ambientes totalmente masculinos e brancos. As mulheres brancas elas vão também fazer cobertura esportiva, mas um bom tempo depois do meu início, em 1978, um dos principais jornais, veículos de imprensa aqui do Rio Grande do Sul, que é o jornal Zero Hora. E é muito interessante essa minha trajetória no futebol de salão, não só dessa modalidade, como eu inicio minha fala dizendo, não é? Mas também em outras, mas é no futebol de salão que eu demarco a minha militância no movimento das mulheres feministas e demarco o meu espaço como mulher negra, uma jovem mulher negra. E a outra coisa também, dentro desse momento, é que eu também, né, que a pergunta faz referência, eu também fiz coberturas no jornal Zero Hora, para, durante o período carnavalesco em que eu escrevia. Eu saía da área esportiva e ia para a área da geral, da redação principal, ou seja, né, do noticiário, dos noticiários principais, para fazer cobertura de carnaval. Por quê? Porque além de ser irmã de um grande carnavalesco aqui do Rio Grande do Sul, que eu abro essa entrevista fazendo referências a ele, né, que é Carlos Alberto Barcelos, o Roxo, eu também sou carnavalesca. E dentro da minha biografia, que eu escondo e não coloco tudo, porque senão ela fica gigantesca, eu fui assessora de imprensa de uma escola de samba. Fato raríssimo aqui em Porto Alegre. E foi uma época que a Academia de Samba Praiana, uma escola que é a primeira campeã, uma das primeiras campeãs do Carnaval Gaúcho, ela teve maior cobertura, né, da imprensa porto-alegrense. E isso fica assim, tem espaço sim para a gente trabalhar, tem espaço enquanto profissionais da área de fazer assim, comunicação para as organizações não governamentais, para clubes negros, para o espaço carnavalesco como eu agora acabo de narrar. Então, é possível, sim, tem um mercado, tem um campo em que o profissional de comunicação tem que se apropriar e tomar conta, que é uma forma também de valorizar o projeto da população negra, esteja onde ela estiver. Recentemente, você foi também a primeira mulher negra a ser eleita presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Rio Grande do Sul, no Sindjós, que é um dos mais antigos sindicatos de jornalismo do Brasil. Como essas conquistas podem ser refletidas para a luta das mulheres negras na comunicação, Vera? Falar um pouco dessa vivência nova para mim, em que eu ocupo a presidência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, Sindjós, nos seus 78 anos. E aí, mais uma vez, eu repito aquilo que já nessa entrevista está parecendo um jargão. Eu também serei a primeira mulher negra a ocupar esse cargo. Já tivemos 3 presidentes negros e tivemos uma presidenta branca à frente desse sindicato, que completou agora em setembro 78 anos. Isso é revelador, né? É muito revelador dos espaços em que nós ocupamos a população preta. Isso também mostra o que as estatísticas apontam, né? Os dados que estão aí sobre a população negra e o lugar onde nós, mulheres negras, ocupamos, que a gente está abaixo do homem negro e abaixo das mulheres brancas. E aí a gente poderia se estender para falar fora da comunicação, onde estão as nossas dores e o lugar em que nós, desde o momento que esse país termina o período escravocrata, mas que não sana, não consegue sanear o processo de exclusão da população preta desse país. E a gente está vivendo uma semana, né, chegando ao fim de uma semana, e eu tenho que aproveitar esse momento para falar do que foi a morte nesse tal de supermercado, que é bom nem dizer o nome, porque fortalece essa marca, né, que mata um cidadão negro, né, que hoje está próximo da população, todo mundo chamando de Beto. Eu acredito assim, né, ouvintes, que um pouco dessa minha vida profissional eu estou contando aos pedaços, mas que revela quem sou eu, quem é essa mulher negra que faz voos ousados, né? Faz voos ousados, assim. Eu também estive à frente da Comissão Nacional de Ética da Federação Nacional de Jornalistas, em que foi demarcada também, né, como uma... E aqui não vai nenhuma vaidade, mas sim para dizer que nós, negros, sim, nós temos condições de estar em espaço de poder. E tudo que a gente constrói ao longo da nossa vida, ele soma, porque na eleição para Comissão Nacional de Ética da Federação Nacional do Jornalista, eu fui a segunda mais votada, em uma eleição que ela corre por todo o país. Eu só fiquei atrás do grande jornalista já falecido, Paulo Alagoano, é nordestino, chamado Audálio Dantas. Então, é possível, mas é tudo, é dolorido, é tudo com muito esforço, é tudo com muita dedicação. E eu só agora, nessa faixa etária, é que eu começo a perceber, na medida que eu sou convidada para falar, em função, porque do cargo que eu estou ocupando agora, e que termina em 2022, eu estou vendo que essa minha luta, ela vem de muito longe, sabe? Mas eu não faço essa luta sozinha, e sou fortalecida por todos os jovens negros que estão aqui, que estão seguindo, né? Vão seguir meus passos e passos de outras lideranças. Eu trago comigo também, apesar de toda a minha coragem ao longo dessa vida, eu trago também a marca do lugar que a população branca coloca o negro. E as negras também. Ou seja, a gente sempre acha que, no fundo, no fundo, nós não somos capazes. Mas a construção dessa luta, enquanto mulher negra, junto com outras mulheres negras, está dizendo o seguinte: vocês, jovens negros e negras, estão muito mais libertos do que eu lá atrás, enquanto uma jovem negra. E eu acredito que a minha neta Lívia, com 2 anos, ela já nasceu empoderada e será muito mais e muito mais do que eu. Era disso que a gente está falando, de luta e de representação, seja no campo sindical, seja no campo cultural e até mesmo na cultura, a gente fala de carnaval. Infelizmente, é comum encontrarmos espaços que ainda hoje nunca foram ocupados por mulheres negras. A despeito de sermos a maioria em termos populacionais no Brasil e muitas vezes mais qualificadas, nós nos deparamos com a barreira do racismo estrutural. Sobre as dificuldades no mercado de trabalho para as comunicadoras e comunicadores negros, qual é a sua percepção? Na década, no início dessa década, de 2000, 2003, 2004, 2005, nós fizemos, o sindicato fez uma pesquisa e que apontava, olha só, com todas as retransmissoras, a gente escolheu o veículo TV porque é o que dá maior visibilidade. Que é difícil a gente identificar quantos negros tem nas redações. Embora, com essa caminhada que eu tenho do sindicato, não de agora, porque eu integrando várias áreas do sindicato, a gente ia seguindo nas redações. Em determinados setores das redações, a gente encontra um ou uma. E nessa pesquisa que a gente fez lá atrás, em 2005, a pesquisa com um cunho técnico e referendada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do curso de Sociologia, mostrava um negro em Porto Alegre, na TV, e uma negra em Rio Grande, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, do litoral gaúcho. Ou seja, a pesquisa apontou 2 profissionais negros. Então, nós também temos que ter, e há pouco eu falava isso, que assim, nós hoje, com as novas tecnologias, eu sei que os jovens negros estão, né, ocupando esses espaços através de sites, de blogs, de, enfim, as redes, as novas tecnologias estão facilitando, não é? Mas eu também faço a defesa de que os profissionais negros que não encontram, e negras que não encontram mercado de trabalho nessas empresas tradicionais, que elas não estão mais contratando tanto, em uma pesquisa que pode ser verificada no site da Federação Nacional de Jornalistas, FENAJE, ela aponta que também a ocupação do mercado de trabalho formal, e quando eu falo formal, são relativas às empresas, é menos de 1%. Então, aquilo que eu estou falando, nós somos sempre um, dois, é nada em relação aos jornalistas, tanto homens e mulheres brancos. Né? Mulheres brancas e homens brancos. Nós perdemos de feio. Feio, estamos nos afastando cada vez mais. Mas tem outras alternativas, que uma são essas, as redes, né, que eu estou falando, essas novas tecnologias que estão sendo usufruídas, né, por nós, enquanto comunicadores negros e negras, mas também existem outros espaços gritando para que a comunicação chegue na periferia. E é disso que a gente tem que falar, e é disso que eu volto, eu remeto a Palmares, ao Grupo Palmares, porque eu também defendia que essa discussão nossa, enquanto universitários negros privilegiados, nós deveríamos estar levando a questão étnica-racial para as comunidades negras, ou seja, para a periferia. Então, é possível, sim, nós fazermos uma comunicação fora das empresas e nos valendo, principalmente a sua juventude que está vindo, no que tem o maior conhecimento das novas tecnologias, criando alternativas de comunicação nas comunidades. É disso que eu venho falando. Tem uma companheira de diretoria chamada Neuza Ribeiro, que é uma professora, doutora em comunicação, que também defende a comunicação comunitária, a comunicação popular. Então, tem sim como nós construirmos um novo fazer jornalístico em que nós contemplemos as mulheres negras, operárias da comunicação, profissionais da área da comunicação, como também os homens negros que são profissionais da comunicação, num novo pensar, sabe? Vem aí um mercado de trabalho que, com a reforma trabalhista, foi bastante lesado na questão dos nossos direitos, como também essa transformação que vem vindo aí com a quarta revolução industrial, que é essa que está se apresentando com uma velocidade mil, que são as novas tecnologias no campo da comunicação. E para a juventude negra que está começando a atuar na comunicação, o que você diria sobre o legado que você ajudou a construir? Uma das primeiras coisas que eu digo, que foi o início da minha fala nessa entrevista, que eu diga: agarre seus sonhos e persiga. Se você sonha, não deixe ser derrubada pelos entraves, pelas barreiras. Agora, tenha ciência de que ser um profissional da área da comunicação não será fácil também. E com isso eu não estou dizendo que é para desanimar, ao contrário. Essa é a minha forma de incentivo. Vá em frente. Faça, mesmo que você seja um, mas faça como se você fosse 10. Marque a sua presença. E agora, com a trajetória das mulheres e homens que antecederam, que me antecederam, que estão antecedendo essa nova juventude que se apresenta nesse momento no nosso país, uma juventude aguerrida, né? A juventude que vai para as ruas, a juventude que enfrenta esse governo que está posto, não é? O conselho que eu quero deixar nessa entrevista é disso, que a juventude negra que está trilhando o campo da comunicação faça, sim, também o olhar para trás, para ver, enxergar os pares que não têm a mesma, não tem e não conseguem ter a mesma vantagem que os brancos têm e não alcanço a mesma vantagem que nós tivemos por acessar a universidade, seja ela pública ou seja particular. É disso que nós estamos falando. Comunicação, jornalismo, com um outro olhar que vai além do empresarial, que vai muito além, mas que é uma ferramenta de proteção para aqueles que não têm voz. É disso que eu estou falando e é disso que eu falo há muito tempo. E aí eu estou encontrando em alguns grupos de jovens estudantes do curso de comunicação este olhar. Sim, é possível fazer comunicação, é possível fazer jornalismo também na periferia e galgar o mundo. Com isso, eu acho que está aqui o meu recado, o meu legado, e que bom que eu pude me colocar à disposição com essa provocação vinda deste programa, desse projeto das blogueiras negras. Isso aí meio truncada a palavra de blogueiras negras. Que bom, eu fico muito feliz de estar contribuindo. E essa contribuição assim, foi dada com todo o coração e com muita emoção. Vocês acabaram de ouvir Vera Deise Barcelos, bafônica. Todo o nosso respeito pela sua caminhada, Vera. Essa sua caminhada orienta nossas trajetórias por uma comunicação preta, combativa e antirracista. Todo poder ao povo negro. E seguimos ouvindo quem veio antes, quem construiu e continua construindo o legado de comunicação das mulheres negras. É isso aí, minha gente. Como diz Audre Lorde, o silêncio nunca nos protegeu. Resistiremos e continuamos sendo pretas que comunicam. Achei. Saúde pra dar e vender, saúde pra perseverar, saúde.